teste em altitude? Mike Ekovic, ô Salvador, encoste o filho papavito para o Mike Ekovic, que está a 500 pés de litoral, a 35 minutos para o Salvador. Sente, o controle está na escuta, Mike Ekovic, mantém as condições visuais, 500 pés, QNH 1015. Copiou, Mike Vitor. Bom. Xanene 143, poderia voar direto do Dona, da presente? Xanene 143, mantenha a chegada. Ok. Call 022, clear to line up and maintain runway 10. Line up and wait there, runway 10, Portugal 02. Ingresso Juliette, posição 02. Juliette 02, 3 não 2, solo 2-4, direita, som 21 decimal 9. 219, 1-2. Solo 1-2, livrou na sua escuta. 1-2, boa tarde, 7CV Alfa, Juliette, posição 6 dúzia. Alfa, Juliette, 6 dúzia. Airborne at 27, call departure 120.8, have a good flight. Send departure 120.8, Portugal 32, right step up. 1-4-3, você para 2.000 pés, que é melhor no 0.5, autorizado sinal elétrico estabilizado. Para 2.000, com 1015, Oceania 143, autoriza a proedidona da presente, interceptar por meios próprios. Portugal 022, radar contact, climb at level 370, Puka departure. Climb at level 370, Puka departure, Portugal 022. British NM 143, pode voador, né? Relativo, British NM 143, mantenha o perfil. Paciente. Qual o nosso número na aproximação? Número 1. Tá bom, obrigado. Mike Eco Vitor, prossiga. Sente Mike Eco Vitor, motores condições visuais 510, que é legal, 015, reporte na rotatória. Reporte na rotatória, Vitor. Passando aqui o Papazito, desce para 1510, que é negava 0 no 5. Descendo para 1500 com 1500, Vitor. Informação Tango para Recife, solicita 330. Só um instantinho para a coordenação, temos pré-aprovado 370, ok? O azul 420. Bom, então aceitamos 370, depois a gente coordena qualquer coisa. Gente, então, autorizado Recife, nível 370, via pelo ISC 58. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5440 no transponder. 370 aprovado para Recife, via pelo ISC 58, decolando 1-0 com curva esquerda Puca, Caju. 120 decimal 8, aciona 5440. Correto, portão 8, chama pronto, pushback, acionamento, azul 4206. 4206. Portugal 022, climate level restrict 350. We'll stop climate level 350, Portugal 022. Salvador, DIP 54, 154, Tango, boa noite. DIP 54, 15, boa noite. Informação Tango, confere, Ilhéus, 160, copia. Se for possível, nível 140 para Ilhéus. 140, só um instante em coordenação, DIP 54, 15. Contrato, não aguento. Xanadu e 18612, eu sou bom posto. 18612, boa. Salvador, uma boa noite, Xanadu 143, final da 10. 143. Paciente, cheque o trem de repouso. Vento 120 graus, 8 a mais, pista 10. Livre, repouso na pista 10, 143. Pronto, copy, Euron 4 no 5. Autorizado Ilhéus, nível 1 no 40. Da cola da 10 com curva direita no perfil da saída coral. O controle em 120 decimal 8 e aciona 0260 no transponder. Autorizado 140 para Ilhéus, decola da 10 curva direita, saída coral. Frequente controle 120 decimal 8, transponder 0260. 5-4 no 5. Correto, parte 3, chama pronto para o espelho de acionamento, Felipe 5415. Chamará pronto para o espelho de acionamento, 5415. Próximo, curva para a direita, 17. 7. Of Portugal, 022, contact 96 center, frequency 126.85, if available, 125.45. 1-2-6-8-5-1-2-5-4-0-2-2, correto, é pronto. Parabéns. Salvador, boa noite, zona 273, high speed, centro da informação, Tango. Voo 273, identifique, chegada bom, ofereça para 4 mil pés, o ajuste no 095. 4 mil pés, 095, voo na 273, high speed. Luciano, 190, não me escuta, aguardando. Aguarde. Confirma iniciando o número 0. Gente, tem condições de realizar o push simultâneo com o 1-2-0-8 ou negativo? Entendi. Afirma, tem condições para o 567. Senhor da 3, seu solo aos 37, direito 219. Direita 219. 206? Azul 4206 vai realizar o pushback simultâneo com o Airbus da TAM no 0 que já iniciou. Pode iniciar o push e reporte para o táxi. Ok, simultâneo com o Airbus da TAM, chamará para o táxi 4206, grato. Chanel 1143, boa noite, táxi lento via Alfa, mantenha a posição em seu táxi 3 Juliette aguardando. Alfa antes da Juliette, 6143. Zero. Passou 250 até o 5500, se escuta. Alfa Tauri 6720, identifique, chegada Bonf, desça para 5 mil pés, o ajuste no 0 no 5. 5 mil no 0 no 5, o 6720 vai. Mike Eco Vitor, chame a Torre Salvador, 18612, até um bom pouso. 18612, obrigado, boa noite. Torre Salvador, muito boa noite, o Papa Rabel, Mike Eco Vitor. Mike Eco Vitor, prossiga a aproximação para a cabeceira 197 e informe na final, Mike Eco Vitor. Atendendo, informará, girando base para a final. Silêncio, encurte o tráfego na medida possível. Sim. Encurte o tráfego a partir de agora, encurte na medida possível. Certo. Certo. Taxi azul 4206 até o B92, autonomia de 3h30, alternado Mateo. Azul 4206, taxi via Pátio Indy Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 118 decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 5, bom voo. No 0 no 5, Pátio Indy Alfa 186. O Xander Mion no 43 mantém a posição antes da taxa Juliette, temos duas aeronaves para o táxi. Após a segunda aeronave com a aeroporto da TAM, vai iniciar a partida no 0, prossegue Juliette para o 09. Afirmativa, agora as duas aeronaves e depois prossegue para o 9, Neon 43. Paulo Salvador, o azul 9145, informação TAM. Azul 9145, boa noite, formação Tango, confere, Campinas 340, só um instantinho, cópia por gentileza, prepare a Dael, letra Bridge, aguardando. Quente, Dael, letra Bridge, azul 9145. Boa tarde, filho Papa Vito, passou externo, intenção de pouso na 17. 273, autorizado a final ILS, descida para 2000, informe no localizador. 2000, informa no localizador, informa que está vivo, autorizador 273, alô. Tá, cabeceira do Sérgio, quem? Okay? Vai, Sérgio. Procedimento do Gol no 273. Apenas está livre da restrição na chegada, Gol no 273. Obrigado, Felipe. Bom dia. Atingue Alfa, ponto espera 6086, obrigado 3567, bom trabalho. Grau no Vila, Vitor. Vitor. Filho Papavito confirmando, vai pousar na 1-7? Afirmo. Ok, girou agora para final 1-7, gente. Quer avisar o helicóptero na curva final, passando a cabeceira? Positivo, tá curvando aqui para abrir mais aqui, mais para a esquerda aqui, eu tava pronto com uma beleza. Ok, aguarde para girar a base aí, 30 segundos. Aguarde. O controle 120 decimal 8 e aciona 5436 no 3 pontos. Sente autorizado, Campinas, nível 340, saída da El, Leda, após bridge, decola da pista 1-0 com curva direita, para interceptar após bridge, Epsilon 1-6, controle 120, decimal 8, o transponder 5436. para o Azul 9145. Correto, portão 1, chama pronto, se tiver estacionamento Azul 9145. Chama pronto, se tiver estacionamento Azul 945. Salvador, tá 3145 para se tiver estacionamento, posição 3. 03, só um instantinho para iniciar, coordene com a equipe do solo após a passagem da arborização. Autorizado, pushback, saneamento, reporta táxi. A coordenar após a passagem da arborização, autorizado, tá 3 no patinho. Gol 9856, Recife, nível 390. Gol 956, boa noite, informações do Satango. Autorizado Recife, nível 390. Via Perisque 58. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju. Controle 120 decimal 8 e aciona 5431 no transponto. 390, Recife, Perisque 58, 10, decola esquerda Puca Caju, 5431, chama 208, gol 1856. Correto, portão 2, chama pronto, pushback, documento, gol 856. Chamaremos. 5x7, quanto tempo a espanha? 5x7. Vitor, seu solo 4-4, autorizado retorno, até a data, estaciona a frequência livre. Obrigado, Lima, mantém 3567. Ali mantém 3567. Salvador, muito boa noite, este é o gol 1601, com a informação Tango. Boa noite, gol 1601, identifique, chega no Bonf, desce para 5000 pés, o ajuste 10015. Desce para 050, o ajuste é 1015, o gol 1601 para Bonf. Livre decolar, 1, 2, 0, 0, 1, 0, 1. Livre decolar, 3567. Toma, Azul 4206, contato radar, sua para o nível 370, saída Puca. Autorizado, sem excesso, nível 370, na saída Puca, Azul 4206. RBG 6720, estava autorizado para 2000, ajuste 1095, informe do localizador. Vai seguir Boeing 737-800. 2000, está livre o ILS X-Ray, como ali no localizador, né, da LVG. Decola as 4, 7, controle 208. 208, 567. Salvador, 3567, decolou na sua escuta. Boa noite, 3567, contato radar, subiu para o nível 380. 380, 3567. 4 horas e 10, alterna Guarulhos, distância 118 a bordo. Santos 145, taxi via Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 118, decimal meia dúzia, o ajuste 10 no 5, um bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 362, é boa. Azul 4206, super restrito para o nível 350. Restrito nível 350, azul 4206. Confirma chamando solo, intensidade muito baixa. Tan 3897. 3897, prossiga. Agora. 145, vento 120 graus, 1-0 manhã. Autorizado a linha, ia falar, 3045. Seria Guarulhos 340, prepara da Euleta Bridge, aguardando, assim que eu tiver o plano, eu chamo pra copa, ok? Beleza, obrigado. Salvador, o azul 9145 para pushback, acionamento, posição 1. 01 autorizado na porta táxi, azul 9145. Vou dar para o táxi 9145. Estabilizado no localizador, aguardando o Glide Lopes, visual. Sete, uma torre, 1862, eu tomo o posto. 1862, obrigado pelo apoio, amigo. Boa noite. 2720, está livre a final e elétrico. E o Orelha, 720. 3897, agora sim, pronto, cópia. Sim, autorizado Guarulhos, nível 340. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta a Zulu 16 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle 120, decimal 8 e aciona 5461 no transponder. Autorizado Guarulhos, nível 340. Decola da 10 com curva direita da El, Leda, Bridge. A Zulu 16. Controle 208, aciona 5461 no transponder. Santo 3897, correto, confirma o portão? 05. Gente, no 05, chama pronto para o SPEC, treinamento. Chama nada, obrigado. O 3145 decola o 52, controle 208. 1208-3145. 273 na escuta? Gol 273, atua aí. Gol 1273, boa noite, amigo. Estabilizado, visual. Querido pouso, pista 10, vento 120 graus, 62 anéis. Querido pouso na pista 10, gol 1273. Assim que possível, da real, em virtude do nosso atraso. Autorizada por Eduleida.